alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, alô, gente querida do meu coração, aquele abraço. Pois é, a partir de agora, Maurício Fares aí com você. Ô, doido, eu tô que tô. Menina, um beijo no seu coração, ó. Aonde quer que você esteja, meu amigo. Ai, e você tá batendo com muita força, viu? Mais devagar, camarada. Ô, seu caba da peste. Vá mais devagar. Você não tá esquecendo que aqui tá tudo velho já? Esses ossinhos aqui, se der pancada muito forte, eles quebram. É igual osso de pombo, né? É fraquinho, fraquinho, fraquinho. Ô, coitado, hein? Olha, esse velho é besta demais, não é? Ô, bicho velho bobo. Pode ter um bicho velho dessa idade, bobo desse tanto. Mas, gente, daqui um pouco eu trago a carta destaque, né? Quem é que nós vamos... Nem sei ainda quem é que nós vamos atender. Daqui um pouquinho é que eu vou ver aí qual é a carta destaque. Mas também tem muita música bonita. Como essa aqui que eu vou começar o programa. Olha, Adalberto e Adriano vão cantar Você Só Me Faz Feliz, outra enganada de bonito. Roda lá, menino! É nesse sonho que eu me encontro. Eu não resisto. Entrego os pontos. Você me toca. É diferente. Nada sufoca. O amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira. Se eu me transformo. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Pois muito que bem. A minha carta destaque de hoje, gente, é a carta do homem derrotado de São Paulo. Ih, coitado, você entrou numa briga aí, foi derrotado, é? Não, não deve ser nada disso não. Depois é que eu vou ver, deixa eu ver. Tarará, parará, parará. Tá bom, daqui um pouco é que eu vou ler a cartinha. É o homem derrotado de São Paulo. Já, vamos saber o porquê que ele se sente um homem derrotado, né? E você também, se quiser mandar suas historinhas, sua cartinha aqui pro Maurício, fique à vontade.

A dona Alperina está com 103 anos e ela está aí há mais de 38 anos sem notícias desse filho, o Antônio Mariano Parfune ou Partune. E ela gostaria muito de revê-lo, né? Porque com essa idade avançada, o último desejo da dona Alperina Roque da Silva é reencontrar o seu filho. A notícia que tinha dele é que ele poderia estar aí nas cidades de Ipameri, de Itapaci ou Miracema do Norte. Ipameri e Itapaci são no Goiás e Miracema do Norte é no Tocantins. Então, qualquer notícia, caso alguém tenha qualquer notícia, por favor, entrar em contato com o seguinte telefone: 62 é o DDD, 9318-8522. 62 é o DDD, 9318-8522. Ou então no DDD 64, com o telefone 9323-6580. 64 DDD. 93-23-65-80. Se você tiver alguma informação aí do Antônio Mariano Parfune ou Partune, por favor, entre em contato com esses telefones que eu passei aí. Deixa eu repetir: 62, o DDD, 93-18-85-22, ou 64, o DDD, 93-23-65-80, ok? Vamos tentar então localizar o Antônio Mariano Partune ou Parfune. Alô? Dona Alperina Roque da Silva, se Deus quiser nós vamos localizar o seu filho, viu? E agora eu vou trazer uma dobradinha, gente. Agora são duas músicas bonitas aí pra você. Primeiro é os Bee Gees, A Star of the Jock. Depois Márcia Ferreira, Pura Tentação. É para o meu amigo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, no Ceará. Vai também para Ana Paula, lá de Mucajaí, em Roraima. Ô Ana Paula, como é que você tá, menina? Tudo bem? Ainda para Ceissa Lopes, de Mata Verde, em Minas Gerais. Então roda as duas aí, Bee Gees, A Star of the Jock, e Márcia Ferreira, Pura Tentação. Vamos nessa, menino! I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see, oh no, that the joke was on me, oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I only see that the joke was on me. I looked at the sky, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that I'd said, till I finally died, which started the whole world laughing. Oh, if I only seen that the joke was of me. Hurting my head from things that I'd said, till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I only seen that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me. jeito tão carinhoso me deixa toda dengosa. Ai, que coisinha gostosa, morder essa bochechinha. Que coisa maravilhosa, a tua boca na minha. Esse seu calor que me aquece no inverno, esse seu amor é igual vento de verão. E sem você a minha vida é um inferno. Você é um sonho, é a mais pura tentação. Coisinha gostosa, seu jeito tão carinhoso me deixa toda dengosa. Ai, que coisinha gostosa, poder essa bochechinha. Que coisa maravilhosa, a tua boca na minha. Esse seu calor que me aquece no inverno, esse seu amor é igual vento de verão. E sem você a minha vida é um inferno. Algumas frases que a gente vê na internet que de repente causa até um certo espanto na gente, igual essa aqui, por exemplo: minha amiga Carmela Yara Santana, tudo bem, Carmela? Obrigado, menino. Olha o que ela postou aqui: perdoe os outros, não porque eles mereçam perdão, mas porque você merece paz. É uma grande verdade, porque quando a gente tem raiva de alguém, ou que a gente tem ódio no coração, que são sentimentos tão pequenos, não é? Então esses sentimentos que só fazem mal pra gente, e a gente nunca tem paz. Então você, no momento que dá perdão pra essa pessoa, mesmo ela não merecendo o perdão, você se sente bem, você se sente melhor. Aí você fica em paz. Muito boa essa frase, né? Essa é daquelas, conforme eu disse, que pega a gente de surpresa. Aí você fica aí, puxa vida, é uma verdade tão grande, e a gente, né, passa batido por ela, nem percebe assim a importância que tem uma frase dessa natureza. Muito bom mesmo, viu? Olha, o Pedro Paulo e o Matheus vão cantar agora: escuta, meu bem. Eita, mas essa música também é bonita, viu? Gosto dela. Roda aí, menino Pedro Paulo e o Matheus. Fraqueza, fale, pisa na bola. Quando alguém dá corda, a gente se enrola. Carne fraca cai em tentação. Ouça, meu bem, me xinga, me castiga, bate, briga, mas não vai embora. Sei que a gente sente raiva na hora, mas você conhece o meu coração. Se quiser que eu peça de joelhos, eu te peço agora. Me perdoa, foi um beijo à toa, da boca pra fora. Você sabe o quanto eu te amo. Se fico um minuto sem você, eu reclamo. Sou louco por ti, meu mundo é você. Sei que errei, mas não sou leviano. Põe um deslize, coisa do ser humano. Vacilei, perdoa, foi sem querer. Para os corações apaixonados, mãozinha lá em cima, tá lindo demais. Se quiser que eu peça de joelhos, eu te peço agora. Me perdoa, foi um beijo à toa, da boca pra fora. Você sabe o quanto eu te amo. Se fico um minuto sem você, eu reclamo. Sou louco por ti, meu mundo é você. Sei que errei, mas não sou leviano. Foi um deslize, coisa do ser humano. Vacilei, perdoa, foi sem querer. Programa Maurício Fares. Diariamente as notícias no Canal 1. Carlos Bonaparte dá-lhe a conhecer as últimas de cada dia. De segunda a sexta, às 8 da noite, fica a saber das notícias que fazem mover Portugal e o mundo. Antena Web Informação, com Carlos Bonaparte, de segunda a sexta, às 20 horas, no Canal 1. De segunda a sexta, a Antena Web dá-lhe os bons dias no Antena Web Show. A melhor música, títulos da imprensa, curiosidades e outras rubricas para lhe fazer companhia a cada manhã da semana. Antena Web Show, nos dias úteis das 10 às 13, com Carlos Bonaparte. Saiba mais em canal1.radioantenaweb.info/programas/Antena Web Show. Música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Antena Web é Néctar Sonoro. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6:30 da tarde, no Canal 1. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, às quartas-feiras, às 10 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. A maior hipocrisia que existe é essa de você querer dos outros ou exigir dos outros aquilo que você não é capaz de praticar. Isso aí é um fato mais do que comprovado, não é, meu amigo Cláudio Milton Perpétuo? Você concorda comigo que a hipocrisia é uma arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica? Pois é. Mas eu estou falando isso aí, mas não é porque eu estou querendo te dar alguma indireta não, viu, Cláudio Milton? Viu? Isso aqui é porque você é que postou no meu Facebook e eu estou, então é só fazendo um... Eu estou brincando com você aí para que você fique com a pulga atrás da orelha, mas não estou falando nada referente a você não, tá? Que na verdade você é um grande amigo, uma pessoa que eu quero muito bem, viu, Cláudio Milton Perpétuo? E agora vamos rodar aí o Bartô Galeno. Só lembranças, só lembranças. Roda lá, menino, roda lá. Só lembranças, só lembranças, só lembranças. Nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Foi tanto amor que eu dei e nunca pensei que ela fosse mudar. Agora só resta esquecer, pois não posso viver sempre a lamentar. Talvez ela seja feliz, mas o bem que eu lhe fiz com desprezo pagou e partiu deixando tristeza e a incerteza de um novo amor. Só lembrança. Só lembranças, só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Hoje esta dor me carrega e talvez ela nega o quanto eu lhe quis. Nos braços de outra qualquer, eu procuro esquecer quem me fez infeliz. Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. Vai lembranças pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz. Só lembranças, só lembranças, só lembranças e nada mais. Música que eu vou rodar agora, gente, é com os Commodores, né? Eita, essa música também é bonita, viu? É take, take, take, take o quê? Ah, rapaz, tem hora que a gente fica mais perdido que cachorro quando cai da mudança, não é? Mas menino, eu tô caçando aqui a música, já procurei, já virei aqui o computador, já passei por todo lugar, agora eu encontrei. Ah, é Commodores, There Times a Lady. Então roda essa música aí, viu? Pra daqui um pouquinho a gente trazer a nossa carta de destaque. Vamos lá, vamos lá. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady, you once, twice, three times a lady, and I love you. I love you. The moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Eu acho que os únicos limites que você deve ter da sua mente são aqueles mesmo que você acredita ter. É porque a sua mente é capaz de coisas impressionantes, mas você de repente coloca um certo limite. Então os limites são esses que você imagina que deva ter, mas que a mente é ilimitada, o poder que ela tem é ilimitado, isso aí você não tenha dúvida, viu? É alguma coisa realmente que não tem como você medir ou calcular o poder que existe dentro da sua mente, viu? Olha, depois dessa próxima música que eu vou rodar agora, o Eduardo Costa, fã número 1, aí a gente vai então pra carta destaque, tá bom? Então roda lá, menino, fã número 1, Eduardo Costa. Música. seu sorriso só pra mim. Eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou seu fã número um e com você sou fã da vida. Guarde o seu sorriso só pra mim, eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou seu fã número um e com você sou fã da vida. Seu coração, que o meu amor foi feito pra você. Eu quero te dizer que esta paixão não encontra outra forma pra dizer. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou seu fã número um e com você sou fã da vida. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou seu fã número um e com você sou fã da vida. Sou seu fã número um. Uai, só, será que nós vamos ter que prontar um regaço nesse trem? Vamos lá, então. É porque agora é a hora, é o instante, é o momento de trazermos a nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E hoje, a carta é do homem derrotado de São Paulo. Tadinho, o que será que aconteceu para ele sentir um homem derrotado? Vamos lá, vamos conhecer a história dele. Prezado locutor Maurício Fares, tudo bem? Ah, tá tudo bem, graças a Deus. Olha, seu Maurício. Ixi, deixa esse negócio de senhor para lá, menino. Não, não fica me chamando de senhor não, já tô velho, você fica me chamando de senhor aí, pronto. Aí é que eu vou me sentir mais velho ainda, né? Larga esse negócio de senhor para lá, pode me chamar só de Maurício. Então tá bom. Sabe o que é, Maurício? É, não, mas você vai me contar, não é? Vai me contar o que é. Tá bom, então. Olha, Maurício, eu sou um homem que tive que apanhar na vida para aprender a respeitar e não brincar com a cara das pessoas. Xiii, rapaz, que conclusão danada foi essa que você chegou aí, hein? Pois é, Maurício, eu sempre fui um homem namorador, mas nunca levei muito a sério as minhas namoradas. Na verdade, eu nunca tinha me apaixonado por nenhuma. Era apenas namorico, sem maiores consequências. Eu sou pai solteiro, Maurício. Tenho dois filhos com mulheres diferentes, mas eles vivem com a mãe deles. Agora no mês de fevereiro, eu fui passar minhas férias e o carnaval em Porto Seguro, na Bahia. Ah, lá mora minha irmã, hein? Lá em Porto Seguro. Pois é, Maurício, e lá eu fiquei conhecendo uma menina linda e encantadora, muito gentil e educada. Eu puxei assunto com ela e fiquei sabendo que ela morava em São Paulo também, numa cidade perto da minha. Conversa vai, conversa vem, logo ficamos íntimos e passei a visitá-la todos os dias no hotel em que ela estava hospedada. Ah, foram dias maravilhosos. E te confesso que por essa mulher eu fiquei perdidamente apaixonado, Maurício. Mas como tudo que é bom dura pouco, chegou o dia dela voltar. Então deixamos combinados que eu iria até a cidade dela e continuaríamos o nosso namoro. Ela disse que sim. Então me passou o endereço e o telefone dela. Olha, foi triste a hora da nossa despedida, Maurício. Eu fiquei com o coração apertado e quase ia embora antes da data marcada para acabar as minhas férias, né? Depois de mais uma semana, eu voltei para minha cidade. E então, mais do que depressa, eu liguei para ela. Mas o telefone dava a mensagem que esse número não existia. Eu pensei que tivesse anotado o número errado e fiquei nervoso sem poder falar com essa mulher. Não suportando a saudade, Maurício, eu fui à procura dela na cidade onde ela disse que morava, porque é uma cidade pequena, bem menor do que a cidade que eu moro. Só que chegando lá, ninguém sabia me dizer onde é que morava essa mulher. Eu procurei por muitos dias, até que voltei para minha cidade e fiquei sofrendo amargurado por causa dessa mulher. Ela tem o número do meu telefone, mas nunca quis me ligar. Eu acho que dessa vez quem dançou na parada fui eu, pois fiquei apaixonado por alguém que nem sequer se lembra de mim. Era o que eu tinha para te contar, Maurício. Agradece o homem derrotado de São Paulo. Caraca, velho. Putz, é, meu amigo. Você que sempre brincou com o sentimento das mulheres, como você mesmo diz, achou alguém que acabou te dando o troco. Não tô rindo de você não, viu? Você me desculpa, não tô rindo. Eu sei do sentimento, aquilo que você deve estar passando. Eu sei do que vai no coração da gente. É uma coisa impressionante, né? A gente não é capaz de imaginar o quanto o coração da gente sofre quando a gente se apaixona por alguma pessoa e não é correspondido. Mas foi até bom por um certo lado que isso tenha acontecido, que você acabou vendo quanto você deve ter machucado, deve ter magoado alguém, né? Quantas e quantas mulheres você não deve ter magoado por causa disso aí. Então, sempre a vida é assim, ela acaba dando troco pra gente. Agora, me ficou aqui, veio um grilozinho na minha cabeça, né? Será que essa mulher não era alguém que sabia da sua vida e do seu modo de tratar as namoradas, e então, por vingança, ela resolveu te levar no bico? Hein? É, que tudo pode acontecer, não é verdade? Essa história do número do telefone errado, o fato de você ter ido na cidade que ela disse que morava e não encontrar com ela, e nem ninguém saber nada dela, não te sugere algo de errado nessa história, não? Olha, pois pra mim a coisa tá toda errada, viu? Eu acho que isso foi armação da grossa. Foi. E você acabou pagando pelo que sempre fez. É, se não foi isso, se foi isso, você tá vendo que a coisa, a gente leva o troco quando menos espera. E se não foi, mas que pelo menos sirva de lição pra você, meu amigo. Que você fique sabendo que não se deve brincar com o sentimento de ninguém. Já tem um velho ditado que diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é mesmo? Então, já que agora você está aí, não consegue mais entrar em contato. Se ela tem seu telefone e não entrou em contato com você, é porque realmente isso aí, ó, o cheiro está no ar. É a armação da grossa. Isso aí foi alguém que combinou com mais alguém, com outras pessoas, para falar, olha, nós vamos fazer isso aí, vamos dar um troco bem dado para ele aprender que não deve brincar com o sentimento de ninguém. Infelizmente, tá me cheirando isso, né? Aí você vai falar, ah, mas será que o pessoal tem tem capacidade, tem condição de imaginar uma coisa? Claro que tem. Mas tem condição de fazer isso e coisas muito piores do que isso, se você quer saber, né? Então agora, meu filho, ó, meu amigo, bola pra frente, que atrás vem gente. Vamos levantar a cabeça, vamos respirar fundo, vamos pensar, bom, ainda tem muito tempo pela frente, tem muita mulher bonita, muita mulher disponível, pronta para um relacionamento sério, e que você daqui para frente encare a coisa com mais seriedade. Se você não tem, não gosta da pessoa, não tem vontade de ter um relacionamento sério com ela, não brinque com o sentimento das pessoas. Não brinque porque você está vendo quanto é ruim, como você está sofrendo, e para que você não faça outra pessoa sofrer também, tá bom? Meu caro amigo, homem derrotado de São Paulo. E já que você quebrou a cara, a música que eu vou rodar para você tem esse título mesmo, viu? É o Adriano Marques que vem aí, de cara quebrada. Ixi Maria, roda lá menino, roda a música. Meus amigos, vou-me embora. É, agora acabou, chegou o final do programa, mais um programa Maurício Fares. Mas até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, menina. Beijão pra você, viu? Meu amigo, aquele abraço. Olha, tudo de bom, eu vou ficar aqui aguardando sua cartinha, aguardando a sua participação. você faça da forma como você achar melhor para entrar em contato com o Maurício, que pode ter certeza eu vou te atender com todo prazer, viu? Tchau, menina! Tchau, menina! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!